Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa vez aí, né, depois de 10 anos, viemos aqui para falar de um tema aguardadíssimo, né, por todo mundo que acompanhou esse universo aí fenomenal nos cinemas, né. Hoje estamos aqui, então, para reunir as 6 joias do infinito, pegar a manopla suprema e falar finalmente de Vingadores, a Guerra Infinita. Aê, quadrinhos, né? Só que no cinema. Bom, aqui é o Titã Rhodes e aquele é um cara. Isto é um homem. Cara, maneiro. O Drax é foda. Aqui é o Sage e o Thanos é tão foda, mas tão foda que ele consegue estalar os dedos usando uma manopla, cara. O maior poder dele, sem dúvida. Eu nem de luva consigo isso, né, Sage? Pô, não dá, imagina com uma manopla, então. Porra, de metal. Esse é o poder dele. Aqui quem fala é o Jin Yi. Não, minha voz é assim mesmo, eu não tô engrossando ela. É. Maneiro. Cara, a minha mina rachou demais com isso, velho. Porque ela vive falando que às vezes engrossa a voz pra começar cash ou atender telefone. Da hora. Bom, então é isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui, diferente do filme, né? Com uma equipe enxuta, pra falar então um pouquinho aí sobre a Guerra Infinita, né? A nossa ideia aqui é situar um pouquinho, né, o que aconteceu antes, trazer as expectativas, né, do filme e tal. Acho que é importante também falar que vai ser um cast assim recheado de spoilers. Acho que pra não comprometer, sim, a experiência aqui nossa, né, de passando o que a gente achou, a gente não quer botar freio nessa conversa, então tem muita resenha aí, uhum, sem spoiler free por aí. Aqui hoje é pra quem assistiu o MCU os 10 anos e já teve a alegria aí de também assistir o filme, né? Enfim, vai ser uma boa jornada aí sobre esse filme aí que impressionou tanta gente, né? Antes disso, eu só quero pedir desculpa pra galera, é que era pra ter mais gente nessa gravação, só que metade da galera sumiu, né? Tem que fazer. O Guilherme, ele está emocionalmente abalado, ele não consegue falar mais nada. Cara, o final foi uma pancada. Então, pra iniciar a nossa discussão aqui, galera, eu vou pedir pro Sage, então, trazer a sinopse aqui do filme, né, só pra gente começar a desenrolar. Bom, nós temos toda uma jornada agora que levou 10 anos pra construir esse filme, e agora nós mostramos o poderoso Thanos coletando todas as joias do infinito e chegando na Terra pra poder encarar todos os seus inimigos, principalmente os Vingadores, né? Então, a gente vai ver todo mundo tentando impedir o Thanos, né, de coletar todas essas joias do infinito. Lembrando, né, que todo esse projeto iniciou desde a primeira fase, o final dos Vingadores, no que apareceu o Thanos no finalzinho, né, na cena pós-crédito, a gente esperava. Opa, Thanos tá aí. Primeiro Vingadores é de que ano, você lembra? Tá aqui, ó, 2012, o filme dos Vingadores. Primeiro, né? Mas é legal, assim, porque desde a pequena aparição dele lá, né, no final dos Vingadores, a gente já tinha essa expectativa, né, e cada vez mais, a gente já vai discutir aí na situação que tava acontecendo um pouquinho antes, né, cada vez mais joias do infinito estavam na Terra, então era, assim, era esperado que o Thanos realmente viria pra Terra pra coletar uma dessas joias, né, se não a do Visão, ou pelo menos a do Doutor Estranho. Pra quem conhece quadrinhos, sabe que uma das principais sagas do Thanos é o que tem as joias do infinito, né, o desafio infinito. Todas as coisa chamada infinito, tem o Thanos, não, na verdade. Então a gente tava esperando, vai vir as 6 joias do infinito. Opa. Mas quando, em que ordem, quais vão aparecer, né? Exato, então muita teoria. E aí, finalmente, a gente teve essa oportunidade, então, né, de chegar e ver isso acontecendo, né? Mas antes de falar, então, um pouquinho do filme, né, vou só trazer um pouquinho aqui uma situação, né, vamos situar os personagens aqui pra gente entender o que tava rolando melhor, né? Lembrando que a ideia aqui não vai se aprofundar tanto no como os personagens estavam, a gente tava até discutindo aqui. O Projeto X Podcast, ele já tem alguns podcasts sobre o MCU, né? E um podcast sobre a fase 3, né, Sage? Ele vai ser realizado mais pra frente, né? Então, a gente vai explicar um pouco mais calma e tal, né? Assim esperamos, cara. se metade aqui não subir. Só sai ano que vem, cara. Mas, então, a ideia aqui eu vou passar rapidão, tá, galera? E até porque a gente quer falar mais do filme, né? E não muito do antes e do depois. Só pra contextualizar, então, o título do filme, aí, os Vingadores, eles estavam separados, né? Principalmente aí por causa do evento da Guerra Civil. Então, a galera do Tony Stark tava ali oficialmente, né? E o Capitão América, ele tava agindo de maneira secreta, né? E isso tava claro, a gente já sabia disso. O War Machine, ele tá se recuperando, né? De todo aquele incidente lá, a gente ainda não tinha visto ele. Depois ele aparece nesse filme já recuperado, né? Até com uma prótese e tal, isso já é detalhe do filme mesmo. mesmo. Inclusive, eu vi o pessoal comentando que o Rei de Akanda é um puta de um filho da puta. Que pra ele consertar sem precisar de prótese a perna do Armachim era dois palitos, ah, ele não faz. Sim, a Akanda cura o câncer, né, mano? Fica a parada ali. Mas, enfim, o Visão, ele tinha pulado um pouco de lado, assim, né? Ele, inclusive, no começo do filme, ele foge, né? E então o vínculo dele tá mais com o Capitão América agora. Pantera Negra é o que mais perto a gente entende, né? O que aconteceu, porque o filme acabou de rolar. E toda aquela consequência lá da Guerra Civil em Wakanda, né? Tudo que levou lá o Killmonger e tal, acabou de acontecer. E o Pantera Negra e a galera dele já superou. E, por fim, a galera do Capitão América tava meio que agindo junto lá. Espécie de Vingadores Secretos, assim, não é especificamente assim, né? Não com esse nome, assim. Mas eles estavam lá com a galerinha. Com a adição da Viúva Negra também, né? Que já tinha meio que pulado de lado no final da Guerra Civil, né? Então, sem falar que também tem o Doutor Estranho, que ele tá sendo o guardião lá em Nova York também, né? Do Santo Santuário. Isso, do Santo Santuário, exato. E tem o Guardiões da Galáxia lá no espaço também, né? Com a edição da Mantis no grupo. Exato, né? Depois de toda aquela consequência lá do Peter Quill com o pai dele lá, o Celestial e tal. Ah, o Thor lá teve também toda a situação do Ragnarok, né? Então a gente acaba o Thor Ragnarok. Na verdade, o filme ele começa exatamente onde termina o filme do Thor Ragnarok. Bem lembrado, então. E confirma, né? Aquela nave zona, então, que atacou é a nave do Thanos. Esse vai ser o início do filme, a gente já tá pra isso, pra história, né? Mas de consequência, então, a gente viu tudo que aconteceu com o Thor, com o Loki, né? O Hulk tá com eles lá e tal. E a galera do Thanos tá chegando, são personagens novos, então não tem muita consequência anterior, né? Tirando a Gamorra, assim, que é uma das mais ligadas com ele, né? Só recapitulando as joias do infinito, né? A gente teve primeiro a joia do espaço, né? O Tesseract, que tava na Terra, né? Não, ele tava no cofre de Asgard, na verdade. Sim, é roubado pelo Loki em determinado ponto. Antes da destruição isso, de Asgard. Perfeito. É. A joia do poder já tá em posse do Thanos, né? Então ele, de alguma forma lá, ele conseguiu pegar da tropa nova, né? Que ela havia sido guardada, né? No Guardiões. A joia da realidade está com o colecionador, né? A gente viu isso também no final do Thor, né? A joia do tempo já foi identificada também, né? O olho de Agamotto do Doutor Estranho. E a joia da mente tá literalmente na cabeça do Visão, né? E aí, por consequência, né? Os diretores, eles confirmaram, vai existir sim a sexta joia, né? A joia da alma. E a gente só vai descobrir o paradeiro dela, então, com o decorrer do filme, né? E aí, antes da gente pular aqui, né? Como é um cast aqui de experiência, né? O Projeto X, aí, pra quem não conhece, a gente foca muito nas nossas experiências pessoais. Como vocês estavam aí, pessoal, antes do filme? Qual que era o hype aí, né? É, a gente já falou 10 anos várias vezes, mas, de novo, né? São 10 anos de preparação. Então tinha muita, né, expectativa, né? Pra ver tudo aquilo, 10 né? anos pra ver metade do filme, né? É o louco. Começando, então, eu gosto muito, assim, do arco. Acho que o MCU, ele tá se mostrando bem conciso, né? Na proposta deles. Apesar de, como tudo, né? Tem escolhas que nos agradam e não nos agradam. Pessoalmente, cada um tem sua opinião e suas afinidades, né? Então é impossível agradar todo mundo, né? Mas, pelo menos, a jornada do MCU tava bem concisa, assim, né? Apesar dos pesares, Guerra Civil, o Agamotto lá surgiu num momento legal. Então, acho que tudo se construiu, assim, de uma maneira fechadinha. Então, a gente realmente só tava olhando pra Guerra Infinita, assim. Não tinha tanta ponta solta, né? Então, tava tudo realmente centralizado pra esse filme Guerra Infinita acontecer. Que é legal, né? Porque toda expectativa fica nesse lance do Vingadores, né? É legal, mas é problemático, né? Porque tem toda uma expectativa e criar expectativa é ruim. Sim e não, assim. Eu vejo muita gente fugindo desse lance da expectativa. Ah, vou pro filme sem expectativa, porque aí eu não vou me decepcionar. Acho que isso é legal, mas acho que a gente tem que ter, sim, a nossa, tipo, opinião, nossos gostos, assim. Não é porque eu tô, tipo, me forçando a não gostar de uma parada que eu vou ter uma experiência talvez um pouco melhor, talvez melhor, mas eu ainda acho que a gente ir com uma expectativa e ser correspondido ou não é mais pessoal, saca? Isso eu não gosto de abrir mão, não. Cara, eu falo assim, eu tava com a ideia, assim, de ver o filme lá na segunda-feira, na verdade, né? Ah, acho que não tem problema ver, né? Esperar um pouco o final de semana pra ver. Só que aí eu repensei, cara, rede social vai ser um inferno. Cara, não vai dar certo esse negócio. Eu vou pegar algum spoiler no meio do caminho e eu já vi a galera soltando os spoilers. Não, teve gente que pegou a primeira sessão do dia e já começou a soltar spoiler. Então, eu já vi, mas assim, quer saber? Eu vou a fé na quinta-feira mesmo, vai. Eu vou arranjar os horários, vou negociar os horários e eu vou conseguir ver. Fui ver na quinta-feira e fiquei livre desse negócio de spoilers por causa disso. Então, na verdade, até interessante, você fica, parece o rei agora. Eu tenho a informação, não adianta me tacar spoiler. Tem poder, né? Informação vale muito mais que força, então, né? Então, pode tacar spoiler em cima de mim, eu já sei mesmo. Tô invulnerável. Mas foi legal, então, ver. Eu fiquei com a expectativa muito boa, né? Eu também sou daquela equipe de que, meu, eu prefiro deixar a expectativa lá embaixo, porque eu penso assim, se eu me decepcionar, eu penso assim, ah, eu já tava conformado. E se eu ficar otimista? Ai, opa! Ai. Fiquei mais surpreendido. Mas eu já... Vocês estão abandonando sua joia da alma, galera. Agora, não pode isso, agora. Não. Como eu já conhecia a história, ela acabou do jeito que eu imaginava. Então eu não fiquei decepcionado. Eu esperava daquele jeito. Entendi. Uma coisa que você falou é legal, né? A saga dos spoilers hoje, assim. Hoje a gente tá vivendo, né, numa situação que a galera... O pessoal já fazia isso, mas hoje a galera, assim, parece que se diverte mais ainda em, tipo, estragar a experiência alheia, né, do pessoal, assim, né? O spoiler na rede social, tipo, e realmente gratuito, né? Óbvio, né? A internet dá mais voz pra esse tipo de gente que se sente livre, né? Mas eu acho muito chato, assim, porque esse Vingadores é um filme que, com certeza, ele ia optar por escolhas que iam ser impactantes, né? E, por consequência, quem não assistiu o filme tá vulnerável, essas coisas que iriam acontecer, né? A gente já esperava mortes. Então, tipo, era um filme que prometia, assim, que ia ter revelação, né? Não ia ser um filme que, tipo, quem não assistiu ia conseguir sobreviver muito tempo sem spoiler, porque o filme é feito disso, né? De grandes revelações e reviravoltas, até porque é o início da conclusão de uma saga, né? Então, muita coisa que tá no status quo, entre aspas, iria mudar, né? Eu tenho uma dica aí pra todo mundo que quer fugir do spoiler. Vai lá no Chrome, né? E baixa um app pra ele chamado Kill News Feed. Ele mata o feed do Facebook. Você acessa o Facebook sem feed. É que legal. Ok, você ainda pode tomar spoiler de algum filho da puta que te manda mensagem, mas você não tem feed pra tomar spoiler, pelo menos. Pô, já ajuda bastante. Exato. Boa, boa. Eu sei que tinha uma amiga no ônibus que ela ouviu um spoiler e tava na dúvida, mas é de verdade ou não? Ela foi ver o filme, não, é mentira. Ah, eu falo, na dúvida é tudo mentira, tá? Eu tomei dois falsos spoilers. Eu também. Um era verdade e um era mentira. Eu tomei um spoiler no YouTube, cara. Porra, eu fiquei puto. Mas enfim, chega de spoilers, chega de introdução, né, galera? Então tá na hora aqui da gente subir no fundo da música dos Vingadores e finalmente aqui falar desse filmaço. Então, iniciando finalmente o papo aqui, né, galera? Finalmente o Thanos chegou, né? E que cena introdutória, né? Então nós vemos os Asgardianos que já estavam fragilizados por toda aquela situação do Ragnarok, né? Explodiu Asgard, já não tem mais nada. Os caras estavam lá, tipo, uma porrada de refugiado fugindo mesmo pela sobrevivência. E aí o Thanos ataca a navinha deles, né, cara? Que droga, meu. Eu confesso que eu fiquei meio triste porque o pessoal do Ragnarok conseguiu escapar de Asgard que explodiu. É culpa do Loki essa porra, mano. É tudo culpa então, do Loki. É culpa do Loki mesmo. Ele que pegou o maldito Tesseract do cofre de Asgard e levou com ele. Aí o Thanos conseguiu rastrear o Tesseract, cara. E destruiu todos os Asgardianos naquela nave. Aí veio uma dúvida, como é que ele rastreia? Ele tem uma máquina de rastrear? Não, sei lá, ele ficou caçando energia cósmica, joias, né? Sei lá, né? É, por aí, não sei. Também Asgard explodindo é um evento que dá pra entender, né? O que no mínimo vale a pena chegar e ver o que tá acontecendo ali, né? Confesso que eu fiquei um pouco triste. Porra, eles conseguiram escapar de Asgard, que explodiu. Agora eles vão pra Terra, todo mundo. Aí vem o Thanos e mata todo mundo. Pô, mas o que você esperava do Ragnarok? Tipo, ele deixou o Ragnarok pro Guerra Infinita, né? Foi... Então, caramba. Uma galera morreu no Ragnarok, certo? Aí chegou o Thanos, matou mais uma galera na navinha, né? Se sobrou, 5 é muito. Se eu não tô enganado, ele fala que matou metade da população. Mas eu duvido, cara. Aquela nave tava explodida no meio, velho. Como... Não, mas beleza. Não, beleza. Vamos levar em conta que ele matou metade da população naquela explosão, certo? Aí depois, no final do filme, ele matou de novo mais metade da metade. Eu saí com a sensação que as Guardianas assim estão realmente em extinção definitiva agora. E nessa hora a gente já vê o Heimdall aí, né? No último rato de magia lá, abriu a Bifrost, né? Enviou o Hulk, né? Que tinha, inclusive, brigado com o Thanos mano a mano, né? Essa cena introdutória é bem legal por causa disso. Assim. Ela já começa com a batalha toda resolvida, né? O Thanos já tinha meio que rendido toda a galera, né? O Thor, o Loki, todo mundo já tava meio que derrotado. O Hulk tem um último esforço lá, né? Vira até o meme, né? Agora é o Loki que fala, we have a Hulk. E aí o Hulk vai mano a mano com o Thanos e o Thanos tanca o Hulk na porrada, né, galera? Não, mais que isso, cara. O Thanos deixa o Hulk inconsciente. Exato, ele, tipo, dá uma porrada pesada. Agora, não estou lembrando, mas ele chega a usar a Joia do Poder pra essa porrada ou é a porrada dele mesmo? É a porrada dele mesmo. Caraca, hein? Assim, o Thanos, ele tem muitas habilidades. Uma delas é que ele tem super força. Caraca, então, é que porrada. Até um cara da Black Order zoa lá, não, deixa ele se divertir e tal, né? Ele, mano, derrota o Hulk na porrada, né? Tem a morte do Loki, né, que já mostra, então, que o filme tá pra acontecer mesmo, né? E a gente fica até com aquela impressão, será que morreu de verdade? Será que não? Eu acho que ele deve morrer pelo bem do roteiro, pelo bem da narrativa de vez. Porque isso é uma coisa que enfraquece muito histórias em quadrinhos. O cara morre, aí ele volta, ele traz todas aquelas mensagens de volta de sacrificar, morre, retorna e tal. Então... Sim, sim, eu concordo com você, por isso que eu falei, ia ser foda se realmente matou. Então, eu acho que ele tem que morrer porque o Loki já conseguiu se redimir, cara. Ele tentou o último ato tentar matar o Thanos pra salvar o irmão. E foi uma cena pesada, assim, né? Você viu o olho saltando, né? A estrangulada que define o tom do filme, né? Essa... Deixa ele embora, acabou. É, na verdade, eu acho que dá pra falar que assim, esse filme, ele não é dos Vingadores, ele é do Thanos. O Thanos que é o grande protagonista. É o protagonista, sem dúvida alguma. E uma coisa assim, eu tava com medo, porque os filmes da Marvel tem isso, muita piadinha e tal. E eu tava com medo deles colocarem piadinhas no Thanos, tá ligado? É, o Thanos não. Pô, aí ia ficar bad, hein? Eu ia ficar bad. Chateado, cara. A única piadinha do Thanos que a gente aceita é aquela piadinha que rolou no Facebook lá, né? O paulistanos, puritanos, sorvete napolitanos. Só pode. E realmente, o Thanos é um cara centrado e depois a gente vai explicar, assim, a motivação dele e tal, né? Mas aí a gente tem essa introdução. O Thanos, literalmente, a gente não vai contar, assim, tete a tete do filme, né? Tanto que nem vai dar, porque o filme é gigantesco. Não precisa. Mas ele manda a galera dele, então, ir pra Terra, né? Atrás das joias que ele já sabia que estavam lá, né? E aí, nesse meio tempo, a gente tem uma guerra, assim, uma introdução de toda a situação, né? O Hulk foi teletransportado, se encontra com o Doutor Estranho, que depois se encontra com o Tony Stark. Ou na outra parte, aí, eles estão atacando o Visão e a Feiticeira, que tem uma cena bem legal, né? Mostrando o romance deles, né? Que já havia iniciado um pouquinho na Guerra Infinita. Eles assumem, né, de mostrar o rosto do Visão mesmo lá, do Paul Bettany, né? Achei uma coisa bem legal, assim, mostrar que o Visão tá bem próximo do humano, né? Depois de toda aquela fase dele lá, de se evoluir e tal. Eles inclusive falam isso, né? Que ele evoluiu. E mais uma vez e tal, né? E são duas batalhas, assim, bem legais, né? O Anão Negro lá e o Ebony Maw, não lembro agora a tradução, atacando o Tony Stark. Uma putz batalha legal, né? Porque principalmente pela telecinésia, né? De um dos vilões lá, né? Então foi muito legal. E a gente começa a ver a introdução, assim, que realmente a porrada vai rolar, assim. São duas cenas muito legais, uma introdução bonita do Tony com a Pepper, né, eles se iniciando. Eles tentam, então, roubar, conseguem sequestrar o Doutor Estranho lá, consequência da luta. Nesse momento, assim, eu já comecei a sacar que, meu, o filme tá acontecendo mesmo, né? Tipo, the hype is real, sabe? Não vai dar tempo de respirar nessas 3 horas, né? Isso é legal, não demora muito pra começar a ação da história, né? Então, não precisa, porque você já tem a introdução de tudo antes. A única coisa que você não tem muito introduzido com personalidade, motivação, é o Thanos, mas isso vai ao longo do filme. E você trabalhar e mostrar a motivação de um personagem é muito mais fácil do que mostrar de 20. Por exemplo, você pode pensar que a ação já começou porque o Thanos, ele já tem a joia do poder, né? Ou seja, ele já destruiu toda a tropa nova lá em Xander. Então, teve uma ação desgraçada que não precisou mostrar. Na verdade, na minha cabeça, né? Acho que dá pra justificar o Thanos não ter ido antes pegar as joias por 2 motivos, né? O primeiro, ele foi pegar essa primeira joia, né? E o outro motivo é que ele tava fazendo a manopla. Também. Porque dá uma explicaçãozinha como é feita a manopla, em determinado ponto. E eu imagino que não deve ter sido fácil fazer a manopla. Eu acho que não, né? Imagina a quantidade de poder que ela tem, né? Pra armazenar. Mas tem justificativa assim, né? De porque o Thanos tava se preparando, o que que tava acontecendo pra ele se desencadear. Tem a traição do Ronan, né? Que era pra ajudar ele, né? Tem a traição da Gamorra, né? Loki lá perdeu parte do exército lá na invasão da Terra. Então tudo isso foi deixando ele bravo, até que acho que uma das cenas extras de algum filme, assim, ele bota a mão na manopla e fala, né, não, agora quem tem que resolver sou eu, né, faça por você mesmo. Mas, enfim, aí começa a existir, então, o núcleo do espaço, né, com o Tony Stark, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho lá na nave, né, eles conseguem derrotar lá o cara lá. Tem até uma referência aos filmes antigos do Homem-Aranha, né, legal, tô gostando desse... desse moleque que gosta de filme antigo. E na outra ponta, assim, a gente vê essa equipe do Capitão América aí brigando, né, com o Corvus Glaive e a próxima Midnight lá, né. Eles conseguem derrotar eles, apesar do Visão sair bastante ferido, né? Acho que a arma dele atravessa o Visão mesmo quando ele é pra estar intangível. Tipo, como o filme tá pesado, você chega, putz, ferrou, já era o Visão nesse começo. Até aquela cena do trailer, né? Do Visão sofrendo com a cabeça, é desse momento, né? Bem do início do filme mesmo. E aí o bicho tá pegando mesmo, né? Tanto que o Hulk liga pro Capitão América, né? A gente, mesmo com toda a briga lá da Guerra Civil, né? O Tony Stark ainda tinha um meio fácil, né? De contatar ele, né? Porque afinal é uma emergência nem só mundial, né? Universal. Mas enfim, vai todo se construindo então o núcleo da Terra e o núcleo de espaço, né? E aí, no terceiro tempo, a gente tem um terceiro núcleo aí, que é o núcleo dos Guardiões da Galáxia, né? Que encontram o Thor lá. E o Thor vai fazer, então, toda aquela jornada lá pra construir a arma e se recompor, né? Porque ele precisa de uma arma forte. E é legal, né? Esse rompe-tormenta é a arma que vai resolver isso, né? E enquanto isso, outra parte lá dos Guardiões vão atrás do Thanos em Titã, né? Que é pra onde o Tony Stark lá tava indo, né? Então, eu achei, assim, muito fluido esses três núcleos, assim. Eu achei muito legal a ideia de dividir. Infelizmente, a gente não pôde ver todo mundo, né? Brigando ao mesmo tempo contra o Thanos. Que seria bem legal também, né? Mas é, tudo aconteceu assim de uma maneira que fluiu muito legal, assim, né? Falando um pouquinho então do Thor, dos Guardiões da Galáxia, que acho que é uma parte também que move bastante, né? Parte dos Guardiões vão então atacar o Thanos, né? Eles vão lá atrás lá da joia que tá no colecionador, e aí o Thanos, em posse da joia da realidade, mostra o poder, né? Que essa joia tinha, né? Que não chega nem aos pés do que o Thor, Mundo Sombrio, tentou mostrar, né, pô, a joia da realidade é ferrada assim, né, cara. Então ele faz todo aquele mind trick, né, com a galera, que né, na verdade não é a mente, né, ele realmente distorceu a realidade. Tem uma hora que ele, tipo, transforma o Drax em cubos de pedra, a Mantis lá em um espiral, eu falei, puta, morreu. E aí, tipo, tem todo aquele drama da Gamorra e o Star-Lord, né, dele ter que atirar nela e o Thanos perceber que, não, ó, esse cara aí tem determinação, não sei o que, maneiro, né, acho que funcionou legal. E aí a gente começa, então, a entender cada vez mais que o Thanos realmente tinha um sentimento pela Gamorra, né, porque ele leva ela, não só pela informação que ela tinha, né, da sexta joia, e a gente já começar a desconfiar que isso existe, né, até porque ela fala do segredo lá com Peter Quill e tal, mas tá se construindo, então, todo um esquema, né, a gente tá começando a entender, né. E depois disso, o núcleo que sobrou dos Guardiões vai pra Titã a tentar resgatar a Gamorra e acaba se encontrando lá com o Tony Stark, a galera, né. Vira, então, a resistência em Titã, que resolveu atacar o Thanos na casa dele, e a resistência da Terra, né, que tá tentando segurar as pontas lá pra eles não terem acesso à joia do Visão, né, que já tava comprometido e tal. E aí o bicho pega, assim, muita porradaria, acho que tem diversos destaques, assim, é um filme de muita emoção, assim, tipo, tudo tá acontecendo, né, galera? Caramba, né? Eu vou destacar, assim, principalmente a ida deles a Wakanda, né? Que, poxa, tadinha de Wakanda, né? Acabou de abrir os portões ao mundo e 5 segundos depois tá dando aquela merda toda no país. É, acabou de abrir e não existe mais. Mas você pensa que Wakanda é a nação mais poderosa do mundo, então é um lugar perfeito, cara, pra poder ter a primeira até que aquele escudo lá, ele não ia cair, né? Tipo, eles não ligaram ia. De ponta própria, né? Porque uma hora os caras iam conseguir atravessar e atacar lá a Shuri e o Visão lá. Mesmo que fossem poucos, ia ser por todos os lados, né? Então... Cara, então, legal uma estratégia até dos vilões lá, né? Da Midnight lá com o Anão e o Corvus Glaive de, tipo, flanqueando mesmo, né? Ele foi escondido pro laboratório, né? Esperou a feiticeira que era poderosa sair da situação pra atacar lá o Visão e tal. A gente fica até na dúvida, putz, o que aconteceu com a Shuri e tal, muitas dúvidas, né, como é um filme pesado e a galera não tá economizando em matar personagem, a gente fica bem sensibilizado nesse momento, fala, caramba, que rolou. Legal também é que na outra ponta, lá na galáxia, né, depois de chegar lá, de toda aquela brigazinha lá dos Guardiões, lá com os Vingadores, que é até meio piegas assim, mas é Guardiões, né, eles estão lá pra dar esse tom, eles se unem, né, com o Tony Stark, o Doutor Estranho, e começam a lutar com Thanos numa batalha, assim, fenomenal, né, cara. Cara, aquela batalha, tipo o Doutor Estranho batalhando contra o Thanos, cara, que e é legal. Legal, porque assim, eu tive a sensação e um negócio que eu gostei mais ainda do filme é que realmente os personagens estão no ápice deles, assim. Então, não é só a construção da história que chegou até ali. Os personagens evoluíram até aquele nível, né? Então o Tony Stark tá com aquela armadura ali, nanotecnológica, né? Que se cura, se divide, faz aqueles putz canhãozões lá. Me lembra até um pouquinho o meu lado desse Nauta lá. Lembra bastante pra mim o Besouro Azul, né? Que tem todo esse lance da armadura se refazer e tal. Mas eu achei do caralho, assim, essa identidade da armadura nova do Tony Stark. E aí, assim, que batalha. É o que eu falei, né? Tá todo mundo no ápice, né? Então, o Doutor Estranho, mano, poderosaço, velho. Magia bruta, né, meu? O Homem-Aranha com aquela nova armadura também, né? Não, boa coisa. Os Guardiões são os Guardiões, né? Não mudou muito, assim. E até desfaz, né? O Peter Quill realmente não tava com o poder dos Celestiais, né? Ele ainda só tá dando tirinho lá. Não, o Peter Quill mereceu o destino dele, velho. Cara, merdeiro, Peter Quill. Merdeiro da porra. Mereceu. Caralho, Peter Quill. Se não tivesse ele ali, ia fazer diferença pra melhor. Por um lado, dá pra entender, porque antes de dar aquela batalha, a gente brincou aqui do spoiler e tal, o Doutor Estranho, ele teve, tipo, uma epilepsia, assim, visitando o futuro, né, com a joia do tempo lá, pra ver as situações que ele conseguiu ganhar. Eles só conseguiram ganhar em uma situação, ele fala isso no filme, né, e a situação X. Então, talvez, dá pra entender que até aquela pirada do Peter Quill, que foi o merdeiro, né, na hora do filme lá, eu pensei, pô, se não fosse o Peter Quill, ainda os caras tinham resolvido fácil, assim, entre aspas, né, não tinha acontecido tanto aquela merda. Mas eu acho que tinha que acontecer aquilo, sabe, foi uma escolha do Doutor Estranho de deixar tudo aquilo acontecer, porque se não fosse daquele jeito, não ia rolar, assim. Mas ainda assim, é muito bonito, né? Ver o Homem-Aranha quase arrancando a luva, o Homem de Ferro lá se esforçando, e a armadura bota no chão, o Homem de Ferro dando porrada no Thanos. E é legal porque, apesar da manopla e as joias serem tão poderosas, elas não deixam o cara, tipo, num estado assim, não, estou muito poderoso. Ele literalmente tem que usar os poderes da manopla, né? E aí o Thanos acaba ganhando de todo mundo, e inclusive, né, o Doutor Estranho, ele troca a joia do tempo pelo Tony Stark, né? E essa decisão é questionável, mas a gente começa a entender que talvez possa ser por causa desse futuro único, né? Talvez seja esse o único jeito de acontecer. E com certeza esse vai ser o argumento do próximo filme. Não, isso é interessante porque o Doutor Estranho sempre falou no começo, quando encontrou o Tony Stark, ó, se eu tiver que sacrificar você, a Pedra do Tempo, cara, eu vou sacrificar você. Ou Homem-Aranha, qualquer um. Só que aí ele decidiu dar a Joia do Tempo Thanos. Eu penso, cara, ele mudou a visão dele, né? Mas aí é porque realmente deve ser essa visão do futuro que ele teve, que foi o único jeito de derrotar o Thanos, que vai ser, pelo menos, deixar o Tony Stark vivo. Depois, com calma, pensando, com certeza ele viu e precisava isso acontecer, assim, senão não ia rolar, né? Enfim, quanto isso, o Thor, ele fez a jornada dele, né, o anjo pirata, né? Boa piada, cara, os guardiões, assim, eles roubam cena, né, meu? Interagindo com a galera, então, meu, muito melhor. Cara, todas as cenas de humor é do Guardiões da Galáxia. Cara, é todas. Muito bom, cara. Muito bom. Assim. Pelo menos ele quebra um pouco o gelo, né? Tem muitos filmes que a piada chega a ser, até ser um pouco forçada, né? Thor Ragnarok tá aí pra contar um pouco disso, né? Mas aqui eu acho que aconteceu muito bem, saca? E eu gostei muito, assim, do equilíbrio das piadas. Os filmes dos super-heróis da Marvel, eles já estão transcendendo o gênero super-herói. Tanto que o próximo filme aí do Homem-Formiga vai ser uma comédia romântica. Assim. Com super-heróis. Então, eu acho que nesse ponto já vale tudo, sabe? Sim, urra. Meu, funcionou, sensacional. E enquanto isso, a gente viu então o Thor, né? O nosso anjo pirata aí, né? Tendo esse núcleo de resolução dele lá, né? De construir o rompedor de tormentas, né? O machado ele aí. Ele também descobre que foi ali que foi feita a manopla do infinito. Eu fiquei bolado porque ele tem um anão gigante. Isso faz um anão gigante, na minha cara. Que da hora, né? E é o tiro, né? Pô, que maneiro, que maneiro. E é legal, né? Você vê que a Thanos atacou lá primeiro, destruiu. E aí o Thor discute com o cara: não, era pra você nos proteger, não, mas Asgard já era também. Então mostrar que tá todo mundo realmente ferrado. Asgard era pra proteger a gente, então. Asgard não existe mais. Poxa, né? E, não, e dói. Dói no peito mesmo. Toda vez assim que eu lembrava de Asgard, falei, caramba, poxa. Mas aí legal, né? Todo um draminha assim do Thor. Ah, não, eu vou me sacrificar aqui, eu abro a estrela, a mesma coisa que o suicídio, blá, blá, blá. Então resolveu lá, faz um machado muito maneiro, né? Que é, na verdade, é uma referência ao machado do Bill Raio Beta, né? Que é um outro companheiro do Thor, assim, né? Um digno. É, um outro companheiro do Thor que ele tem o poder de levantar a Mjolnir, se ele quiser. Isso. Ele é digno, né? E aí, esse machado, então, ele surge com essa ideia, assim, é uma arma que consegue realmente matar o Thanos, né? Que é um ser, assim, quase tão poderoso quanto os Celestiais, né? Até um descendente, né? Não dá pra entender ainda. No quadrinho, pelo menos, ele não é tão poderoso assim, Rhodes. Não, o Thanos, ele é forte. O Thanos, ele é forte. Ele é forte. Não, ele é forte, mas ele não é tão poderoso quanto é mostrado no filme. Tanto que eu sei que numa luta, num X1 mano a mano sincero, Thanos contra o Odin vence, assim, tranquilamente, entendeu? Aham. Não, assim, tanto que isso dizem que também é uma outra teoria, porque o Thanos conseguiu agir agora, porque o Odin morreu. É, e tem o lance, assim, uma vez eu vi, acho que foi até num desenho dos Vingadores, que os caras falam, né, quanto mais velhos os Asgardianos, mais fortes eles ficam, né. Então o Odin tava num dos ápices da força, né, e ele decidiu abrir mão, né, eu acho que faz sentido, sim. Mas o lance, assim, o Thanos é um ser poderoso e tinha que ter uma arma, assim, não era qualquer arma que ia conseguir afetar ele, ponto. E aí é por isso que o Thor precisa recuperar o martelo, né, que o martelo não é só uma arma, né, não, ele precisa daquilo pra funcionar. Aquilo é meio que a extensão do Thor, né? Ele tava sem o martelo desde o Ragnarok e o Thor funciona com o martelo, né? Não só do lance da dignidade, mas é o personagem mesmo, né? Sei lá, não só estilo de luta, saca? É um negócio de essência mesmo, né? E aí, quando ele recupera o martelo, né? Ele tá com a arma lá, ele se sente completo de novo. Ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro e todo bom guerreiro precisa de uma arma. Tem a cena piegas lá do Grootzinho lá cortando o braço e tal, mas tá valendo, né? Ah, sim, cara. E é uma arma que ainda ativa a Bifrost, cara. Porra. Cara, não. A arma é overpower. Assim, tá, ele tá... É demais. Porra. Força e transporte no cara, instante. Cara, tá bom, cacete. Tá bom. É, tá bem maneiro. E aí, falando assim do terceiro núcleo, assim, antes da chegada do Thanos, então tá tendo também uma invasão da Terra, né? A gente não tá falando aqui exatamente na ordem cronológica do filme, né? Mas assim, pro final, tá tendo a invasão final da Terra, né? Que é a próxima Midnight, ou a não lá. Eles estão invadindo, estão tentando invadir Wakanda, né, pra pegar então a joia do Visão, já que a joia do tempo em teoria tava indo pro Thanos, né, e aí como consequência lá, eles estão invadindo, Wakanda consegue parar, né, frear um pouquinho lá com os escudos, mas não tem jeito, assim, eles iam flanquear e não ia conseguir suprir todas aqueles espécies lá de ETs lá que estavam atacando eles lá, eles não iam conseguir aguentar, né. É uma cena até bastante bruta, né, você vê os bichos se sacrificando lá pra conseguir passar a barreira, e eles saíam todos queimados, né, é intenso mesmo, né, é uma batalha mesmo que tá acontecendo. E é legal porque nessa cena, assim, a gente já tinha visto, né, o Tony Stark lá, tipo, eles acabam matando lá um dos caras lá do Thanos lá no espaço congelado e tal, mas realmente, assim, o negócio é tão pesado que eles não estão tendo aquela escolha moral de, poxa, ó, a gente vai brigar aqui e tentar fazer pelo bem e dar uma segunda... Não, galera, é que erra isso, né, então tem casualidades e os próprios Vingadores não estão se contendo, né, os vilões estão morrendo também, né, eles não usaram o Hulk porque o Hulk tava assustado e eu achei interessante pra dar essa participação do Bruce Banner, né, mostrar que ele é importante também, mas é meio triste, né, não ver o Hulk, mas talvez você já deixa até porque a gente com certeza vai ver o Hulk no momento final, assim, vai ser é que assim, se o Hulk, é que assim, o Hulk ele foi pego ali desprevenido, tá ligado? Se o Hulk tivesse na batalha mesmo, junto com toda a outra galera... Não, faria total diferença, né? Ele é o Hulk, é poderosíssimo. Não é, exatamente. Assim, sim. Mas você tem que pensar, assim, que nos quadrinhos, o Hulk, quando ele é muito consciente, ele fica muito mais fraco, né? No caso, ele tá muito como uma espécie de criança, cara. Assim, ele apanhou do Thanos, não quer mais sair. Até porque ele tem essa personalidade infantil, né? Ele... Tem, demais. Eu achei boring isso daí, cara. Assim, eu preferiria ver o Hulk também interagindo, mas eu entendo que ele vai ser deixado pelo momento final, assim, e tudo bem, ok. Ah, é legal pra deixar o Bruce com destaque, não sei o quê. Mano, o Bruce é um puta de um cientista, dá pra você pegar e botar destaque nele em outro momento, né? Na própria cena do Visão, mas, enfim, foi uma escolha deles, uma escolha, de novo, corajosa, e apesar dos pesares, eu acho que funcionou, assim, não impediu nada o filme de acontecer, e até melhora um pouco, né, porque o Hulk sozinho consegue conter um dos três lá, caras que invadiram a cana tranquilo. Eu só espero que no próximo filme a gente veja um Hulk mais irracional, com o máximo de força dele. Esse equilíbrio do Hulk também é uma deixa legal, né? Seja, uma hora ele tem que acontecer o Banner se encontrar, né? Eu até ouvi uma crítica lá, acho que foi do PH Santos lá, sobre o Hulk, e ele falava justamente disso, né? Do Hulk encontrar o equilíbrio dele. Então, no Ragnarok, ele era totalmente o Hulk, né? Por isso que ele tinha até meio que absorvido, né, o Bruce Banner. E agora, nesse filme, foi praticamente só o Bruce Banner, e acreditava que a gente, na próxima fase aí desse filme aí, né, na conclusão, a gente vai caminhar pra ver um Hulk em equilíbrio, né, das duas partes. É uma teoria interessante também. Eles se resolvem lá com os generais, o Visão, ele é praticamente quase morto, né, por causa daquele ataque às costas lá do Corvus Glaive, né, fere a Shuri, a gente não entende o que pode ter acontecido com ela. A batalha tá rolando em Wakanda de uma maneira muito bonita, né, o Pantera Negra liderando os caras lá e uma porradaria rolando lá, mas até aí tudo corta, né, pra conclusão. Eles estão quase ganhando a guerra, eles estão quase conseguindo operar o Visão, apesar de tudo lá, ele saiu e tal, mas aí quando eles estão terminando de ganhar assim da galera, surge o Thanos. E aí o bicho pega. É o Thanos invadindo a Terra. A gente tem que falar um pouquinho desse arco do Thanos e de quem foi o Thanos nesse filme, assim. Uhum. Que protagonista, né, galera? Que ideia legal. Não, também. Foi mais interessante, porque como tem muito personagem, ia ser um fanservice desgraçado de tantos personagens que tem, não dá pra deixar um destaque individual em todos os nossos heróis que a gente já viu em todos os filmes. Então pega o Thanos, cara, porque ele não tem um filme centralizado nele. E botou ele central. E a gente vê ele com suas motivações. Até porque, se você parar pra pensar friamente, esse filme, ele, na verdade, é só metade do filme, né? Metade, sim. Que vai ter a outra metade. Sim. E, velho, na primeira metade do filme, sempre você tem a coisa do vilão ganhando, não sei o quê, pra depois você ter a volta por cima, né? Ah, sim, né? Um recurso emocional. E que melhor forma de fazer isso do que, mano, vamos focar no vilão, porque ele vai ganhar mesmo, tal, então, vamos mostrar o lado dele. Eu gostei muito mais na motivação desse filme, do porquê ele tá coletando as joias do infinito e querendo ativar, cara, né, eu achei dela. Sensacional isso. Eu achei muito melhor do que a ideia que, que é nos quadrinhos, né? De que ele é apaixonado pela morte e ele quer matar a metade da população pra impressionar a morte. É pra quem é fã de quadrinhos, mas como a morte não foi citada nos filmes, deixa a ideia do filme, né? De que ele pensa que a superpopulação causa problemas. Então, se eliminar metade, vai estar sob controle. Né? Exato. É a ideia. Inclusive, aconteceu com ele lá em Titã, né? Que é o planeta original dele lá na Lua. O único problema disso é que você tem que fazer isso periodicamente. Então, sim. Mas ele é o cara do momento, ele resolveu agora. Depois de trocentos tempo lá, e outro X ainda. É isso que o Sage falou, assim. Obviamente, eu sou um leitor de quadrinhos, amo os quadrinhos aqui, leio há muito tempo. Mas certos conceitos, né, são... De certa forma, apesar de clássicos importantes, eles funcionam de maneira muito diferente pra que eles tivessem espaço no cinema também. Ia ficar muito piegas esse lance de morte. Não, eu amo a morte. Então, eles tinham que fazer uma roupagem nova. E eu acho que essa justificativa, assim, o quanto a galera se esforçou pra justificar realmente a motivação, obviamente, né, ter uma insanidade, né, e uma postura não normal nessa ideia, mas se justifica tanto, né, você vê ele acreditando nessa história, aconteceu com ele, ele sabe o que é preciso, ele fala, o universo é finito, os recursos também são finitos, então não tem jeito. Se ninguém tiver essa coragem, a gente tá lascado. E eu preciso fazer isso. Obviamente, não é a melhor maneira, não é a saída mais justa, mas você entende, né? Você consegue se compadecer com esse lado. Mas né? É interessante ver pelo menos esse lado dele consciente, né? Das ações dele e de alguns remorsos que ele tem, principalmente da ligação dele com a Gamora, né? Principalmente quando a gente ver a relação dela e pra forma de obter a tal joia da alma também. Isso era uma coisa que eu não esperava. Cara, e Thanos chorando. É, essa conclusão da joia da alma é muito legal porque é realmente pra terminar de mostrar a identidade do personagem, né? Mostrar o amor da Gamorra. Ressuscitam o Caveira Vermelha, que legal, né? Era uma ponta muito solta e todo mundo falava, né? Cadê o Caveira Vermelha? Nesse momento que eu vi o Red Skull, eu pensei, opa, eu tenho uma informação aqui antecipada que ninguém mais tá tendo. Opa, opa, opa. Eu tô lá em cima agora. Assim, não me enche o saco, senão olha... Você tinha o seu botão vermelho, né? Pra apertar. Cara, pareceu o Red Skull no filme. Não, maneiro, maneiro. Apesar de a gente não entender pra onde que ele vai, assim, pelo que eu entendi, na minha interpretação, ele era o cara que foi banido, tentou a Joia da Alma, não tinha o que sacrificar, então não conseguiu. E por consequência disso, ele ficou meio que amaldiçoado a ficar lá até a próxima pessoa digna de conseguir isso ficasse, né? É, no final do Capitão América Primeiro Vingador, né, ele botou a mão no Tesseract e ele sumiu, desapareceu. Aí não sabe onde ele foi parar. Foi parar nesse planeta chamado Vormir, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Mas tudo bem. Ele parou de envelhecer também, né? Também. A maldição que ele ou ele quer a maldição ou o negócio que se não dá pra... Acho que pode ser um pouco dos dois também, né? Meu, funcionou muito. E aquele momento do Thanos, assim, apesar de um pouquinho... É clichê, cara. Eu vou falar. A Gamora falando, aham, você não pode obter a joia da alma, você precisa matar alguém que você ama. Aí eu pensei, Gamora, porra. Pô, Gamora. Você não sacou ainda, não vacila, Gamora. Aí é que tá. A Gamora, ela acreditava, que até faz sentido, que o Thanos não amava ela, porque, por exemplo, ele tinha uma outra filha adotiva, ele não amava a outra filha adotiva. Sim. Nebulosa. Uhum. Por que ele vai amar uma e não a outra, entendeu? Então, na cabeça dela, tipo, não amava nenhuma. Não, mas o tratamento dela, da Gamora, sempre foi diferente, né? A própria Nebulosa falava isso, né? Falou no Guardiões. Não, sim, o tratamento dela sempre foi diferente, mas aí tá a parada que ela nunca perdia as lutas. Não, mas justamente por isso, o Thanos treinou ela, dava mais atenção pra ela, entendeu? Dá pra entender que ele tinha ela, assim, como favorita, e dava pra entender que a Gamora não olhava pra ele com amor, assim, ela não conseguia enxergar esse amor do Thanos, concordo? Eu penso que isso aí, na verdade, é um recurso de roteiro. Ele precisa sacrificar alguém. Quem? Gamora. É a única que tem uma ligação mais direta. Então, aumenta essa relação de que, na verdade, ele gosta muito da Gamora. Mesmo que nos filmes anteriores a gente não visse esse tal grande amor, né? Como o Jim falou, é mais minha melhor soldado. E agora não, é a pessoa que eu gosto. Então, na verdade, a Joia da Alma talvez podia ser em outro lugar também, né? Não sei. Porra, tinha uma galera teorizando que a Joia da Alma tava no peito do... do Iron Man. Ah, não, do Iron Man ou do Capitão América? Não, do coração do Steve Rogers. Iron Man. Não, eu até podia pensar, porra, podia aparecer o Adam Warlock também aí nessa história, mas acho que ele vai aparecer só no Guardiões 3, na verdade. Até os produtores pensaram em usar ele, mas eles acharam que ia ser coisa demais, né? Porque reintroduzir o Adam Warlock não ia caber, né? Já com Thanos, né? Não ia dá, ser meio né? pesado. Apesar que o Adam Warlock é importante na história, em quadrinhos, mas eu acho que não precisa aparecer agora, não. Tem que guardar a gente pro próximo filme, né, cara? Exatamente. Mas, enfim, a gente tem aquele sacrifício do Thanos, né? Ele joga a Gamorra lá na toda aquela cena clichê. A gente sabe que ninguém... cai de um penhasco e fica todo certinho assim, né? Mas enfim, funcionou assim, foi uma cena legal pra ver o que que ele fez, né, pra conseguir realmente o poder daquela joia lá. Ele volta sozinho, o pessoal lá entende, né, depois naquele núcleo da batalha espacial, né, a Nebulosa explica lá pro Star-Lord, ele pira e tal, mas é bonito, né, foi legal também ver isso. E aí, assim, só pra fechar esse arco do Thanos, assim, que protagonismo legal, né, que escolha maneira que eles tiveram, né, de realmente dar atenção pra quem precisava dar atenção, né, e tanto de, assim, parte técnica, né, o esmero do CG, a atuação do Josh Brolin, né, tá trazendo aquela cara amargurada pro Thanos. Tá certo que o ator já tem aquela cara, né, de... mas você vê, assim, que ele passa muito, né, tem muita atuação no Thanos e isso é muito legal, muito bonito, né, também. E aí completa, assim, com esse vilãozão da porra, assim, né, como a gente poderia definir, né. É, a única coisa que tem pra falar é que Thanos matou foi pouco. Mas dava pra ter matado uma galera mais. Caraca, gente. Mas legal, cara, legal que o Thanos existiu assim, legal que ele conseguiu se concluir dessa maneira e, meu, funcionou. E, de novo, então, ele sai da situação, vai pra briga que a gente já comentou um pouquinho. Depois dessa briga ele resolve, né, destrói a galera lá toda lá. Eu achei até engraçado porque, como ele tá muito forte, a todo momento você vê que ele não quer poupar a vida, né? Tipo, ele tá e não tá tentando matar os caras, porque afinal ele sabe que ele vai fazer a execução dele, ele não tá se poupando, mas você vê que também tem uma certa freada nele, assim, né? Porque por elemento de roteiro, obviamente ele podia usar a realidade, enganar todo mundo e matar todo mundo enganando eles, ou usar o poder lá e matar todos, assim, mas enfim, pode ser um elemento de roteiro, mas ou pode ser também uma interpretação de que não, ele sente aquela decisão, né? Ele não tá fazendo, de novo, aquele lance do objetivo dele, né? Ele não tá fazendo isso porque ele gosta, porque ele sente prazer, porque ele é um vilãozão, né? Ele tá fazendo isso porque na visão dele é necessário, né? E tem muita dor nisso, né? Tanto que ele também sente muita dor, né? Ele fala, não, nesse dia ou nesse momento eu já perdi muita coisa, né? Não só da Ordem Negra, mas da Gamorra. E de tudo que ele tá abrindo mão. Ele sabe que ele tá fazendo um genocídio, né? Toda a jornada dele não é bonita, né? Ele entende disso, ele sabe que isso tem um peso. Então isso é muito legal, assim, né? Sim. Que personagem tanto foi pra história. Apesar que eu tava vendo o filme, eu tava vendo algumas coisas meio previsíveis. Tipo, ah, ele tem a Joia do Tempo, cara. E aí, a Feiticeira Escarlate, ela destruiu o Visão. Fala assim, pô, mas ele tem a Joia do Tempo, cara. Pra mim foi óbvio. É, não, é nesse momento. Na real, se ele realmente quisesse não ter trabalho nenhum, era só ele voltar no tempo pro filme do Ultron e pegar a Joia da Alma ali, que ninguém ia estar esperando. Joia da Mente, é, então. É, da Mente. É, era muito mais fácil. Mas enfim, assim, funcionou. E aí, então, a gente tem esse último arco, esse último momento, né, que é a conclusão, né, da, pelo menos por enquanto, da história, que é a batalha final do Thanos chegando em Nova York, assim. Menção honrosa um momento antes do Thanos fazendo um meteoro na cara do Homem de Ferro, mas falando aqui do momento atual, então ele chegou pra dar um ponto final. Assim, Wakanda, o Thanos é literalmente o ponto final de Wakanda ali, né? Sim, sim. Meu, ninguém tem chance com ele, ele já tá com quase todas as joias, então ele tá muito poderoso. O único poder que a gente não vê é a joia da alma em si, né? O poder dela individual a gente não, pelo menos eu não enxerguei no filme, assim, né? Tem um sacrifício, mas talvez ela seja o que era preciso pra montar o todo só, né? Não sei. É que assim, questão de nível de poder mesmo, cara, tem algumas que podem ser um pouco menos poderosas do que outras, tipo a joia do espaço. A joia do espaço só cria o teleporte, no fim das contas. É mais isso, ela é mais fraca, na minha opinião. A força do poder mesmo, por ela é uma força bruta. Olha, discordo, eu acho que você não é criativo, só isso. Não, tudo bem, tudo bem. Mas, por exemplo, ela pode matar, mas ela é muito mais útil do que realmente, se você pensar num combate como a joia da realidade, que você altera toda a lei da física ao seu redor, cara. Quando eu falei de explicar a joia, é tipo assim, o que são as joias? Teve o Big Bang, e do Big Bang saiu o universo e essas 6 joias. Por isso que elas são tão poderosas. É como se você pegasse todo o poder do Big Bang e dividisse em 7 partes. 6 partes? 7, porque tem um universo. Ah. E cada uma delas é um aspecto da realidade, de alguma forma. Então, por exemplo, a joia do poder é o aspecto das forças físicas, blá, blá. O do espaço é do espaço físico, e assim vai. Sim, é. A realidade é as leis da física, o da alma são as almas dos seres, o tempo é tudo questão do tempo mesmo, né? Por isso que elas são tão poderosas e tão únicas. Né? Não dá pra você fabricar uma dessas. É, na verdade, assim, quando você fala de universo Marvel, as coisas que mais dá merda no universo Marvel é as Joias do Infinito, Tesseract ou a Fênix. Mas o Tesseract não é uma das Joias dos Infinitos? Não, só no filme que ele é só a Joia do Infinito. Só no filme. O Tesseract nos quadrinhos é outra coisa. Legal, e funcionou bem. Mas aí chegando, assim, ele usando elas, ele tá muito poderoso, né? Tanto que os Vingadores que estavam lá em Wakanda não tiveram nem chance, né? A gente tem aquela cena bonita lá do Capitão América lá, que também é bonita. É simbólico, né? É, eu vejo o pessoal surtando. Caramba, olha o Capitão América segurando a mão do Thanos. Sim, sim, né? Porque não tinha chance nenhuma. Nem pergunto que ele segura a bomba. Mas é legal. Mas aí, então, ele derrota todo mundo. Tem a cena que o Sage descreveu um pouquinho mais cedo, né? Da feiticeira fazendo o sacrifício pessoal dela, né? De realmente acabando com Visão, já que não deu pra remover de maneira segura, né? A joia. Na verdade, essa luta é tão pica que o Visão morre duas vezes. Exato. Mano, a gente falou isso no bar, né? Pode crer. Uma coisa também legal, assim, né? Beleza, o Thanos venceu, tá com as joias lá. E aí, quando a gente menos espera, o Thor, assim, como última esperança, consegue acertar o machado e realmente crava, assim, no peito do machado o Thanos, assim. Faz o que Thor faz mesmo, né? Aquele Thor bruto, aquele Thor que tem aquele poder mesmo, né? Você acredita no Thor agora, né? Você fala, poxa, ainda tem uma esperança, mas aí, como o Thanos falou, né? Você tinha que ter mirado a cabeça. Errou a cabeça, cara. É. Porque aí, se tivesse pegado a cabeça. É. Tava. Como eu falei, depois a gente vê como o Thanos é tão foda. Mas tão foda. Que ele estala os dedos usando a manopla, cara. Realmente, ele estalou os dedos, conseguiu concluir o plano dele. A manobra se destrói, né, nesse momento, né? E eu achei bem legal isso, né? É que tá, ele se destrói, mas ele não se destrói. Ele fica muito, muito usado, vamos botar assim. É, assim, ela fica toda amassada, né? Não dá pra entender se ela vai funcionar, né, com as joias. Mas né? Ela funciona, porque ele abre o portal. Ela ficou meio desgastada, mas ela ainda vai funcionar de novo. A manopla se quebrar, na verdade, até justifica o Doutor Estranho, porque ele sabia que quando ele usasse a manopla ia fazer isso, e aí ele entende que faz parte, né, sacrifício. Não, mas ela tá funcionando, sim, com certeza, cara. Ela vai funcionar de novo. Bom, enfim, aí, manoplas à parte, aí a gente vê o finalzinho do Thanos lá felizinho na casa de campo, tranquilo, né? Os Vingadores desolados e um final de filme assim, corajoso e triste ao mesmo tempo, né? Mais corajoso pelo bad ending do que pelo acontecimento em si, né? Porque, óbvio, né, gente lê quadrinhos, sabe, da possibilidade dos personagens voltar, mas foi uma cena bem triste, né? Tem bastante carga dramática, né, nessa hora, né? O Pantera Negra dando aquele discurso, não, na hora de ficar no chão e desaparece o Buck, né, olhando pro Steve. A parte mais triste lá, né, o Homem-Aranha falando que não quer morrer, que não é hora dele. E o Tony Stark sofrendo aquilo, né, porque ele sabe só que... Só o Tony Stark ficou lá no espaço. Ele com a nebulosa. Aí sim, a deixa do Doutor Strange falou, meu, era necessário, não sei o que, na minha interpretação dá pra entender que aquilo... na verdade, não é só uma interpretação, assim, é muito na cara que dá pra entender que aquilo era... Tudo aquilo que aconteceu era necessário pra eles continuarem rumando pro único cenário que eles têm vitória. Pelo menos eu saí com essa sensação depois de entender um pouco, assim, né, que, poxa, não, se esse sacrifício tinha que acontecer mesmo, era necessário, então beleza, né. Ele viu aquele cenário, ele sabe o que tá acontecendo, inclusive o sacrifício dele foi visando isso, assim, né, ele viu e falei, ok, mas que baque foi esse final, né, pessoal, todo mundo do cinema calado, a nossa galera, assim, abaladaça, não sei se seja que assistiu sozinho, mas, meu, o pessoal cara, sentiu, cara, eu tenho certeza assim, que o Mug chorou. Eu tenho certeza que ele chorou. Que ele não leu essa saga, cara, porra. Especialmente quando tava na cena lá do Peter Parker falando, eu não quero morrer. Cara, do jeito que o Mug eu tenho certeza que ele chorou. É, eu tinha dito assim, ó, esse final aconteceu do jeito que eu esperava na minha cabeça. O Thanos vence nesse final, porque são dois filmes, caramba. Um pra o Thanos mostrar que ele vence e outra reviravolta. Então, eu pensei assim, vai voltar, porque vai ter um novo filme do Guardiões da Galáxia, vai ter um novo filme do Homem-Aranha também, e eles voltam também. Mas a questão é a seguinte, quem que vai morrer? Exato. As mortes que aconteceram foram totalmente contramão a que todo mundo especulando, né? Porque a coisa é o Steve Rogers morreu, o Tony Stark, esses caras que estão falando de contrato, né? O próprio Pantera Negra continuar, eles escolheram matar o Pantera Negra, assim, nesse momento temporário aí por enquanto, né? Acho que foi bem corajoso, assim, inovador isso. Um pouquinho nessa parte. Quem assim, ficou, né, na verdade, são os Vingadores originais, né? A primeira formação. Além de o Rhodes também, né? O War Machine, o Rocket e a Okoye também tá ali. E vai saber o Gavião Arqueiro. Com certeza deve estar vivo também. Todo mundo que não apareceu no filme do elenco, com certeza não morreu. Porque tem que usar o personagem depois. É, a gente não sabe, né? Não, eles com certeza vão mas aparecer no próximo. Mas faz sentido, faz sentido. Faz sentido porque eles vão aparecer no próximo. Mas é isso, galera. Então, assim, fechando a parte do filme aqui, a gente acaba com esse soco no fígado aqui, né? Esse baque, né? Todo mundo impactado. E aí vem a frase, assim, que fecha com chave de ouro, né? Thanos retornará. E aí, assim, só pra concluir o filme, né, a gente tem aquela cena pós-crédito com o nosso querido motherfucker aí, de Samuel Jackson e a Maria Hill. E aí, eles estão tentando entender o que tá acontecendo, a galera lá desaparecendo, até que eles próprios, né, começam a sumir. E aí, o Nick Fury, assim, na correria lá, ele ativa um código lá de proteção e usa uma espécie de bip, né, um dispositivo pager. Antigo, um pager, cara. Boa, década de 90, cara. Pra... Ninguém mais indicado que você, né, Sage, pra manjar do assunto de... E o sinal é pra quem, cara? Pra Capitã Marvel, hein? Que ela vai aparecer. Que maneiro. Aquele simbolozinho lá. Não, fechou com chave de ouro. Sim, assim, fechou, cara, com chave de ouro. É realmente, assim, tá direcionando o nosso pro futuro, assim. O passado rolou. Acho que não tem mais pontas, assim. Esse vai ser o futuro. E, inclusive, chegou a hora aqui da gente, então, falar do que a gente achou, assim. Agora é um pouco o destaque aqui nosso, assim, porque é a parte que fã gosta, né? Teoria maluca, o que a gente acha que vai acontecer pra resolução. Eu mesmo, pessoalmente, não conheço tanto essa parte, essa saga do Thanos, né? Eu nunca li muito esse arco do Thanos e tal, então eu realmente não manjo muito o que ia acontecer, assim. Eu tinha um contato mais com a busca das joias dele lá no quadrinho e tal. Então, pra mim é até legal porque é novidade, eu não tenho ideia de como eles vão resolver isso, assim. Obviamente, a gente especula, né, viagem do tempo e outras coisas, sim, né? Tem a dimensão do Homem-Formiga, né, que é aquela microdimensão, assim. Tem recursos, sim, pra acontecer, mas por enquanto, assim, eu tô no momento, talvez até com preguiça de talvez pensar, assim, mas eu realmente não faço ideia de como eles vão resolver isso, assim. Tem a Capitã Marvel que já vai ter vivido uma situação, porque, assim, eu que a gente tem de linha cronológica da Marvel, assim, pra pensar nas teorias. Acabou Vingadores, a gente sabe o que aconteceu. Uhum. Capitã Marvel vai se passar nos anos 80, 90, não lembro agora. Já vai ter acontecido toda uma situação, a gente vai ser introduzido a Capitã Marvel. E se ela existir nesse futuro aí, ela já vai estar muito solidificada. Sim. Falando da Capitã Marvel, acho que o Kevin Feige, ele já falou que ela é a personagem mais poderosa do MCU. Então a gente tem uma possibilidade, assim, de bater de frente com o Thanos pesada. Não só pelo Capitão Marvel, que a gente conhece também, que batia de frente com o Thanos, tinha todo aquele poder cósmico, né, dele. Ela ela vai ter essa descendência Kree também, né? Então, a gente entende sim que, obviamente, eles deixaram claro que a Capitã Marvel vai ter muito peso na resolução dessa situação. Por um outro lado, a gente tem esse filme intermediário aí do Homem-Formiga e da Vespa, que eu não faço ideia de quando ele vai acontecer. Ele é depois da Guerra Civil. Ele é antes? Ele é depois, é, da, ele Guerra depois da Guerra Civil? Não, ele será? Lembra do que quando ele falou assim, não, de que por que que o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro não aparecem, né? Porque eles fizeram um acordo, né, com o governo de que eles vão ficar em prisão domiciliar, mas com a família. Então, ele deve mostrar um pouco disso, né, de ele fazendo um acordo. Porque ele fugiu da prisão na Guerra Civil, ele tá ali, né, e ele tá fugitivo, e aí no final ele deve fazer o acordo, né. Então. Legal, então a gente tem todo esse caldeirão de ideias aí, e assim, que vocês têm aí de teoria legal? O amigo meu, ele jogou uma teoria que eu achei meio bosta, mas eu vou jogar aí pra galera, né. Se for ruim, nem jogar. Ele falou que ele acha que o Nick Fury mandou uma mensagem pro passado. Não, eu acho que ele mandou o pager, a mensagem que ela vai chegar em algum lugar no espaço. Mas ela tem que ser um comunicador muito mais forte. Eu tô um pouquinho com Sage, assim. Pra ele precisar de um pager, um negócio tão específico assim, alguma coisa assim. Pro passado faz sentido. Como ela é uma personagem cósmica, ela tem toda essa origem dos Kree e tal, talvez ela esteja lá no universo mesmo e só com esse dispositivo que ele conseguiria mandar a mensagem pra ela. Já foi confirmado qual vai ser os poderes dela? Porque se não me engano, no quadrinho ela tem o poder de absorver poder. Tem, né? Ela consegue absorver e manipular energia, ela tem super força, ela tem voo, né? Ela tem a mistura da raça Kree também. É, inclusive, o filme dela já em artes conceituais que os Skrulls vão ser, tipo, os vilões do filme dela. Não sei se os principais, mas vão aparecer. Eu acho que vai aparecer o Ronan, o Conquistador, aparece também. Talvez, olha aí. Se ela tiver, eu queria ver ela na forma binária também, cara. Quando ela absorve muita, mas tanta energia que ela consegue destruir planetas também. Isso seria louco. Então, assim, é o ápice do poder. O ápice dela, né? Se ela vai lutar com o Thanos usando a manopla... Seria legal ver essa versão dela. Então. É bem possível. Não, possível. Não é afetada pelas joias, né? Vai, tipo, dar um... Ah, ela absorve a energia das joias. Toda, tipo, eu vou fazer você sumir. Puh, absorvi isso. E aí? Legal, legal. Isso justifica bem. Fechamos, então. Acho que a Carol Danvers vai ser o contraponto do Thanos. E acho que o resto da galera dos Vingadores, eles vão estar numa missão realmente pra fazer alguma coisa. E aí, se vai ser viagem no tempo, se vai ser viagem de dimensões, a gente não tem realmente como saber. Eu não quero viagem no tempo, cara. Não sei. É complicado, né? Esse elemento existe, porque existe a joia do tempo. Tem. Sim, eu não tô falando que não existe, só que eu acho que é um recurso muito fraco. É um recurso muito fraco, muito difícil de você trabalhar pra ficar bom e muito fácil de dar merda. O que eu acho que seria legal, assim, a comunicação na joia da alma. Aí é outra história. Tipo, vai conversar com o Thanos, tentar mudar um pouco a ideia dele, a cabeça. Quer ver uma resolução muito merda, que provavelmente não vai acontecer, mas seria engraçado. Sim. A joia da alma faz o Thanos virar uma boa pessoa. Aí ele faz voltar todo mundo. Tipo, mas não vai acontecer, pelo vai ser menos engraçado. Não vai ser que nem quadrinhos, né? Que vai ter, tipo, o Adam Warlock, o Surfista Prateado, o Mephisto fazendo a cabeça do Thanos, cara. E outra história. Porra, Dani. Não. Tipo, não vai ter, tipo, o Mephisto falando. Não, aparece os Vingadores aqui e quando você estiver apanhando, você ganha deles e você impressiona a morte. Ah, que merda, pô. Não faz isso. Eu acho que o Thanos, em algum momento, ele deve repensar se ele é merecedor dessa tal manopla do infinito também, né? Aí, não, talvez. Não, acho que não. Mas aí tem que ter a conversa com a Joia da Alma, né? Legal, interessante. Talvez falar com a Gamora, ó, legal. Tipo, nos quadrinhos, quem foi a Nebulosa, no fim. Então, como ela tá viva, talvez ela pegue a manopla pra ela. Sei lá. Depois o Adam Warlock usa a manopla também. Aí ele desmonta tudo o negócio. Inclusive, eu acho que só vai morrer a galera que morrer realmente pelas mãos do Thanos, tá ligado? Toda essa galera que sumiu vai voltar. E eu gosto de repensar também. Tem o final de contratos da galera, né? Tipo, o Chris Evans tinha que acabar o contrato agora, mas ele assinou pra mais um filme, pro próximo, né? Vingadores. Então, o Capitão América do Chris Evans deve acabar. É, porque... É, então, ele provavelmente vai morrer. Ele some, ele morre, não sei se ele retorna com... Mas ele vai sumir. Aposenta. Aí deixa pro Soldado Invernal. O Robert Downey Jr. e o Chris Hemsworth também vai acabar o contrato. Então não vai ter mais Tony Stark, não vai ter mais Thor, né? Ah, tem outros que eu não sei se vão continuar. Bom, tem alguns que vão continuar, com certeza. Tipo, o Homem-Aranha, o pessoal do Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho e tal... Talvez, Pantera Negra, talvez, provavelmente, né? Então, esse aí deve ficar. Mas a gente deve pensar, tem alguns que vão acabar morrendo, né? Vão sumindo, vão aposentar. E a própria execução do filme se junta a essa parte mais do mundo real, né? Dos contratos e tal. Então faz sentido, acho que dá pra esperar um pouquinho isso, sim. E ainda tem a ideia da que a Marvel agora absorveu a Fox. E como absorveu a Fox, vai ter os X-Men e vai ter o Quarteto também, né? Lá pra depois de 2019, pra uma fase 4. Rapaz, e que bom que a gente só tem um ano de espera, né? Já pensou esperar ainda mais bem, que né? isso, cara? Ia ser até sacanagem se fosse mais de um ano. Porque, velho, querendo ou não, Não, é metade do filme, velho. Isso, é um filme sem final. A gente só viu metade. Seria sacanagem se acabasse agora, tipo, aqui, tem o final, mas é metade. E o Thanos ganha, né? Ia ser sacanagem, mas ia ser corajoso. Ia ser corajoso se fosse o último filme. Ondas de ódio para todo mundo, cara. Acho que é isso, assim. A gente pode falar mais coisas assim, mas parte da discussão também tá com vocês aqui, né, galera? Então vão comentar, discutir. Eu vou participar bastante aí dos comentários aí pra falar porcaria também. O que é legal é isso, né? Que filme corajoso, que filme legal, que experiência a gente teve, né, pessoal? Que bom, ah, né? É. Talvez a gente faça um podcast do quarto filme dos Vingadores, não sei. Provavelmente. E da MCU fase 3, né? Quando acabar. O futuro da Guerra Infinita a gente não sabe, mas o do Projeto X tá definido, né? Quer dizer, a gente também não sabe. É, também não sei, né? Deu pra gastar um tempo legal, assim, conversando. Acho que foi um momento importante pro cinema no geral. Esse filme com certeza vai tirar tudo que é recorde da galera, né? E isso é mais esperado e justo, né? Porque o filme merece, uhum, né? E isso é um mérito dele, sim. E é isso, né, galera? Acho que a conclusão, assim, é muito positiva, apesar do final do filme ter sido muito triste. E eu quero terminar aqui, antes de finalizar, jogando uma pergunta aí pra galera, pro pessoal ler. O pessoal, seja, lê nos e-mails as melhores respostas. A pergunta é: um herói pra sumir e um herói pra voltar. Gostei. O meu: some Capitão América, volta o Drax. Mentira, volta o Doutor Estranho, né? É meio óbvio também, né? Mas tá bom. É óbvio, cara. Fui clichê. Não adianta fazer muita coisa. Joguei no seguro. Então responde aí, galera. Manda por e-mail que o Sage vai ler na leitura. Só fala Guerra Infinita não é o filme. Guerra Infinita eu consegui ler os e-mails, cara. Oh, yeah. Olha pro lado do bolso, vai ter spoiler. Bom, galera, então acho que é isso, a gente fecha feliz aqui, então, esse podcast, foi legal teorizar, falar da Marvel aí, ver que tá tudo bem encaminhado. Nós nos vemos, talvez, então, até o próximo filme, né, e até lá tem muita coisa pra acontecer. Obrigado aí pra todo mundo que escutou, valeu Sage, valeu Jim, valeu eu que gravamos, e é isso aí, pessoal, até a próxima, abraço, falou, tchau, falou, tchau, tchau. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seixas, vamos gravar esse Caixa de Entrada bem rapidinho, até porque tem bem pouca coisa, né? Bom, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via por mais não sei onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e também o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Alguns recados importantes: saiu na semana passada o Expresso Cast número 43 sobre Day Tripper, essa fantástica história escrita e ilustrada por dois brasileiros. Então confiram o Jim e a Dri comentando sobre essa grande história, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 114 sobre openings e endings melhores que o anime, a parte 1, no qual eu e a Dri a gente comentou um monte de animes que são considerados ruins. O pessoal não gostou, mas eles têm umas músicas de openings e músicas de endings muito boas. Então vão lá, escutem e fiquem com raiva também. E link na postagem. Saiu também duas matérias na semana passada. Uma sobre o Aether Talks Magic the Gathering Arena, no qual o Aether ele comenta sobre esse jogo, Magic the Gathering Arena, que obedece algumas regras do Magic the Gathering. Então tá bem interessante essa matéria, bem informativa, bem explicativa. Vamos lá, link na postagem. E também saiu um texto em Fanfiction Pokémon, capítulos quinzenais, no qual o nosso amigo Lucas Abbe, ele escreve um pequeno texto de introdução dizendo do que vai se tratar esta coluna, no qual ele tá escrevendo um monte de fanfictions aqui, né, de Pokémon, e com a periodicidade já fixada. Então vamos lá, preparem-se, né, pra leitura. Tá, já deixou o link também da primeira leitura, então acessem, link na postagem, tá bom, galera? Bom, vamos fechar então essa caixa de entrada. Não tivemos nenhum e-mail, uma pena, né, sobre o podcast de live action de anime. Mandar então abraços, né, pra galera que comentou. Abraço então para o Rafael Taira, né, que ele comentou um pouco sobre a live chinês do CDZ, falou também que ele gostou da live action de Gantz, que ele achou bom, apesar de eu acho que não sou muito bom não. E um abraço também para o Lucas Santana, falando que ele gostou bastante da live de Gintama por causa das piadas, né? Apesar do estilo anime não funcionar tão bem num filme com pessoas reais. E um abraço também para o Rui, que comentou sobre o Expresso Cast de Day Tripper, que ele gostou bastante. Obrigado, pessoal, valeu e até a próxima vez. E fui.